depois viesse a minha rua e 20.000 soldados batesse a minha porta, a sua procura, eu não diria nada, porque lhe dei minha palavra. Meu corpo branco já pegando pelo, me lembro o tempo em que você era pequeno. Não pretendo me aproveitar, de qualquer forma quem volta sozinho pra casa sou eu. Sexo compra dinheiro e companhia, mas nunca amor e amizade, eu acho. E depois de um dia difícil, pensei ter visto você entrar pela minha janela e dizer: eu sou a tua morte, vim conversar contigo, vim te pedir abrigo, preciso do teu calor. Pátria que lhe esqueceu, o carrasco que lhe torturou, o general que lhe arrancou os olhos, o sangue inocente de todos os desaparecidos, o choque elétrico e os gritos. Parem, por favor. Isso dói. Eu sou a tua morte. Vim lhe visitar como amigo. Devemos flertar com o perigo, seguir nossos instintos primitivos. Quem sabe não serão estes nossos últimos momentos divertidos. Eu sou a lembrança do terror. Uma revolução de merda, de generais e de um exército de merda. Não, nunca poderemos esquecer, nem devemos perdoar. Eu não anistiei ninguém. Abre os olhos e o coração, estamos alerta, que o terror continua, só mudou de cheiro, de uniforme. Eu sou a tua morte e lhe quero bem. Got to keep it up.